Sid acordou animado. Hoje era dia de brincar com seus amigos no Jardim de Deus. Ele sempre agradecia. Obrigado, Senhor, por mais um dia lindo. Em todo o tempo, ama o amigo. Provérbios 17:17.